K-Bola Tribu. Minha quadrilha manda rima com amor e poesia. A parceria é forte, essa aqui minha família. Playboyzinho se espanta, a família faz a banca. Epa, epa, para com isso meu amigo. O crime não compensa e fique longe do inimigo. Então vem, vem, passe pro nosso time. Seja o sangue bom, largue as drogas, as bebidas. Ao lado de Jesus eu venço a guerra e o inferno. Se não se arrepender, cê vai queimar no fogo eterno. Porque o crime não compensa, mano, não vai de bala. Descanse seu gatilho e não dê brecha pro diabo. Ele quer a tua alma, ele quer te possuir. Te levar para o inferno, a sua vida destruir. Ratatá é o bicho solto, todo cuidado é pouco. Se liga na história, o movimento é agora. Aqui só tem guerreiro que não perde uma batalha. Então seja um bam bam bam, isto aqui não é piada. A família faz a festa, estamos loucos por Jesus. Meu estilo é cabuloso, pode crer, tô de volta. Se prepara Satanás, essa aqui é a minha tropa. Não, não, não, não tenho medo do perigo. Meu Jesus está na frente com meus manos ponta firme. E de voz, e pregar o evangelho a toda criatura que não tem o lado certo. E o seu tempo está acabando. Olhe para o lado, sua mãe está orando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fogo no inferno, uma bomba eu vou lançar. Em nome de Jesus, o hip hop está no ar. É, o hip hop está no ar. Som aqui é pânico, a união é o que interessa. Cola aqui na banca, Rose, louco, invade a festa. Som aqui é pânico, a união é o que interessa. Cola aqui na banca, Rose, louco, invade a festa. Som aqui é pânico, a união é o que interessa. Cola aqui na banca, Rose, louco, invade a festa. Som aqui é pânico, a união é o que interessa. Cola aqui na banca, Rose, louco, invade a festa. Ei, ho, pode crer, entre em cena. Firme, forte, Jesus Cristo é nosso tema. Maconha, não, larga isso, meu amigo. Crime, vixe, já falei demais, então se ligue na mensagem positiva. Os loucos mandam rima com o apoio da família. O rap predomina só com a palavra de Deus. Se você não acredita, mano, é problema seu. Pode crer, Deus não falha, eu tô firme na batalha. Não, não, não, não olhe para trás. Segue teu caminho e procure pela paz. Guerra nunca mais, segue em frente meu irmão. Não deixe sua vida virar rotina. Então lute, conquista, a família sempre unida. Pra vida eterna, a união que interessa. Venha com pressa pra também fazer a festa. Sou louco sim, mas unido até o fim. MC16, Ram, e é de si. Som aqui é pânico, a união é o que interessa. Cola aqui na banca, Rose, louco, invade a festa. Som aqui é pânico, a união é o que interessa. Cola aqui na banca, Rose, louco, invade a festa. Som aqui é pânico, a união é o que interessa. Cola aqui na banca, Rose, louco, invade a festa. Som aqui é pânico, a união é o que interessa. Cola aqui na banca, Rose, louco, invade a festa. Eu chego devagar no esquema, tamo na cena tipo cinema. Desde pequeno que a vizinhança falava que eu disse que é problema. Mas só que eu cresci e a Deus conheci. E o sangue carmesim agora flui em mim. Anjo do crime, da morte, da droga, rei, o dia do mundo incomoda. Tudo que é proibido é moda, a fé do sábio se desdobra. Mas não vou cair, se cair, amigo, me levante. Não quero voltar pra aquela vida de antes. Outro me entupia de várias coisas vazias. A lágrima de minha mãe caía junto de outras Dona Maria. Assim comigo também foi com JP, Edson, Dene, Tiagin, R.D. ou CLD. Mas agora estou armado, junto com vários chicados. A norma 12 é nós, então é bom que fique ligado. Aloprado com a verdade que sabe, no hip hop eu mantenho minha arte. Como um bom guerreiro passando rap, um bom combate. Mas eu não vou cantar lei, som para agradar. Não farei time canções e verso de traumas. Como o T-Mac disse sobre o filme de Van Damme. Se compara com CDs que quando abre sai até sangue. Cantando morte, aí periferia. Eu peço todo dia, faz amor e alegria. Sou de cima, intenção é pouca, mas só recebe pra poucos. Fazer o que, meu irmão? Se nem Cristo agradou a todos. A união dos irmãos é que interessa. É de si, MC16, os loucos invadem a festa. A união dos irmãos é o que interessa. É de si, MC16, os loucos invadem a festa.